o nosso tema de hoje, examinando a nós mesmos. Vamos tentar fazer um exercício, né, de pensamento. Por que a gente precisa examinar a nós mesmos? Para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, né? Através do exame, a gente percebe o que tem de bom, continua, o que tem de errado, modifica. Só é possível modificar aquilo que está dentro de nós. A gente não consegue modificar o que está fora de nós, né? E incessantemente a gente tenta fazer isso. Nós gastamos a nossa energia todo dia tentando modificar o que está fora. Combater, mudar, enfim, de todas as maneiras. Não conseguimos. Tem uma frase, todo mundo deve ter ouvido já, que diz que nós não podemos mudar o mundo individualmente, né? Cada um de nós. Individualmente a gente não muda o mundo, mas a gente pode mudar a forma como a gente vê o mundo. Então, quando nós dizemos, o mundo está assim, o mundo está assado, é a nossa visão sobre essas questões. E dentro dessa questão, aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante. No capítulo da perfeição moral, ele diz assim, a pergunta que foi feita para os Espíritos é a seguinte: qual é o meio mais prático e mais eficiente de se melhorar nessa vida? Como é que a gente consegue, né, progredir, evoluir e resistir aos arrastamentos do mal? Então, além de evoluir, como é que a gente se protege? E a resposta é muito curta. Ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela é mais antiga que Jesus, tem em torno de 2.600 anos antes dele. Então, para ver que já se entendia naquela época da necessidade de se conhecer quem realmente nós somos. Na continuação dessa pergunta, olha o que eles pedem. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Essa é a pergunta. E a resposta leva uma página inteira e é respondida por Santo Agostinho. Tudo bem, eu preciso me conhecer, mas como é que eu faço para me conhecer? Quer dizer, a gente tem dificuldade ou a gente começa a fazer curvas quando a estrada determina que a gente vá reto. Então a gente se perde um pouco no floreio, nas coisas ilusórias. Como é que eu faço para me conhecer? No começo até dessa resposta ele diz, né? Primeiro te analisa todas as noites, quando tu botar a cabeça no travesseiro para dormir, analisa o teu dia, analisa o que tu fez. Resumindo, tu fez todo o bem que tu podia ter feito? Tu fez mal a alguém? Essas duas questões já são muito amplas, né? Puxa vida. Às vezes a gente diz assim, não fiz mal nenhum, né? Mas eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Aí é amplo, aí é grande. Porque muitas vezes a gente nem percebe das situações que acontecem no nosso dia, a gente nem se dá conta. A gente está tão acostumado a fazer as mesmas coisas sempre, a ser quem a gente é, que a gente não percebe as oportunidades que a vida nos apresenta, que são diferentes de ontem. Parecidas, talvez, mas diferentes. Sempre tem algum fator novo e a gente passa batido. Mas, dentro dessa reflexão, essa análise que a gente faz, eu preciso olhar para mim e me comparar comigo mesmo. Será que eu tenho me tornado alguém melhor? Não só nesse dia, mas olhando para trás um pouco de quem eu era, será que eu me tornei alguém melhor? Será que eu estou igual? Cometendo ainda os mesmos erros, aí eu digo, mas eu não sei, né? Eu nem me lembro como é que eu era. Bom, então vamos pensar no seguinte, como é que eu estou hoje? Eu tenho sido uma pessoa que tem mais paciência com as coisas, com as pessoas, tenho tido mais paciência, tenho tido mais calma durante as coisas que acontecem no meu dia a dia. Como é que eu tenho me comportado, né? Quando eu me sinto ofendido, eu consigo perdoar? Ou eu me fecho, me magoo? Ou eu desejo me vingar daquele que eu suponho que me fez o mal? Quando eu fico desanimado, que acontecem algumas coisas que me deixam para baixo, quanto tempo eu levo para sair desse estado de desânimo, para me recuperar? Eu estou levando muito tempo ou a coisa está sendo mais rápida? Tem uma série de fatores que a gente pode elencar que demonstram como é que a gente está. E aí a gente pode até olhar, tentar olhar para trás e dizer, ah, uma vez realmente eu demorava mais, uma vez eu ficava com raiva, eu queria fazer isso, eu queria aquilo, hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu me sinto mais livre das questões materiais, eu estou mais leve, não dou mais tanta importância a coisas pequenas. É que chega também um ponto da vida que a gente já passou tantas vezes por algumas coisas que a gente tem que aprender, né, que seja a força, né? A gente tem que começar a ser, no mínimo, inteligente para dizer, poxa, de novo eu vou cair nessa armadilha? De novo eu vou reagir dessa forma? Então a gente começa a mudar. Dentro dessas mesmas questões, a gente pensa assim, tá, mas e na minha relação com os outros? Como é que de repente me vem, né? Será que eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto? Sou uma pessoa agradável? Eu sou uma pessoa que quando elas têm algum problema, elas veem em mim alguém que pode ajudar? Que pode dar uma mão, uma força, como a gente diz? Ou não? Quando elas estão felizes também, será que elas me procuram para dividir a felicidade delas? Ou não? Isso é questão de estar aberto aos demais, né? É compartilhar um pouco da nossa vida com os outros. Será que a gente deixa as pessoas se aproximarem a esse ponto da gente para conseguirem realmente saber quem a gente é, o que a gente está fazendo, de que forma a gente está colocando isso para fora? Porque é um reflexo, né? Cada um é um reflexo daquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que saber ler esses reflexos. De repente, não estão sendo... Eu estou achando que estou fazendo tudo certo, mas as reações são diferentes daquilo. Por quê? Talvez então eu esteja errado. Eu não esteja fazendo tão certo. Então eu preciso me reorientar. Por isso dá a reflexão, né? Porque muitas vezes a gente passa, faz um monte de tarefas todo dia, muitas repetidas, chega de noite, extremamente cansado, que a gente vai até o limite do cansaço físico, e aí quando deita, quando a gente conseguiria fazer essa análise, a gente dorme. Então a gente passou, né? Passou assim. E amanhã de novo. Então a gente nunca faz isso. Aí a gente vai dar uma caminhada, né? Para fazer um exercício físico e mental, mas a gente bota um fonezinho para ficar escutando música. E a gente não dá a oportunidade da nossa mente trazer à tona essas questões que aconteceram todo dia. Então é necessário a gente poder desengavetar esse monte de coisa que aconteceu, para ir colocando elas nos lugares certos. Ah, tal coisa aconteceu assim, eu agi dessa forma, podia ter feito diferente, falei um negócio que não devia. São questões que só eu posso fazer na minha vida. Os outros podem me ajudar. Existem livros diversos que nos auxiliam, pessoas bem intencionadas, mas se eu não quiser, eu não consigo fazer isso. E eu preciso querer. Mudar é uma necessidade para todos nós. É uma necessidade. Não podemos continuar sendo como somos. Ah, mas eu tá bom assim? Não, não tá bom. Não podemos nos enganar. Aí a gente diz assim, tá, mas mudar é difícil. Mudar, ela gera um desconforto, porque ela precisa que a gente coloque algo de nós nisso. O meu eu, a minha força de vontade, a minha determinação, eu preciso querer. E é por isso que às vezes a gente diz que é difícil, porque a gente não quer, né? Se a gente quisesse, a gente já tinha mudado. É uma outra verdade, né? Já teria mudado. A gente precisa perceber a necessidade e aí então, com muita força de vontade, com muita determinação, com muito amparo, sempre que a gente dá um passo, a gente está acompanhado. A gente não pode esquecer disso. Não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados. Só que quem determina também a companhia somos nós, né? São boas notícias e outras nem tanto, parece, né? Mas, no fundo, são todas boas. porque elas explicam que tudo que está acontecendo tem um encadeamento de fatos. Então, se está assim, é porque nós construímos para chegar assim. Coisas boas que nós temos hoje, que nós emanamos, né? Todos nós temos coisas extremamente positivas. Foi a nossa construção, foi a nossa vivência ao longo dos tempos que determinou isso. Mas nós temos mais coisas a fazer. Nós não podemos achar que está pronto o serviço, porque realmente não está. Nós precisamos nos tornar melhores e é possível. Nós temos exemplos ao longo da história grandiosos que nos mostram que sim, é possível, é pleno, é o que nos traz satisfação. Então, esse é o caminho. Examinando a nós mesmos para podermos fazer as mudanças que nós precisamos.